sujeira brasileira. Extremo leste oeste de São Paulo. Ofereço ideias, compram de graça. Satisfação é meu lucro. Valor é gerado e reconhecimento dentro do compacto. Aceitação do conteúdo, informação sem vender. Minha reputação por uma etiqueta, preço barateado. Contém poesia, viva em criação. A manifestação que é distribuída, respeito é válido. Pra poder passar, fatura que temos. Onde a parcela é de gratidão. São vários trampos sem retorno algum. Nas ruas de mão em mão é um por um. É o simples fato de se expressar. Com a sujeira do extremo vindo pra cá. Com a nossa ideia você sabe quem somos. Com tag da bandeira que nos levamos. Admiração e respeito por quem tá fazendo. Com jabá ou sem, os manos tão correndo. Meu amor sincero pela parada. Independente do beat e da levada. Firmeza rapaz, estou com vocês. É o preço de ser under e não ter freguês. De mão em mão, minha divulgação, nada disso é caro. Quando se ouve com atenção, são várias tracks. Olha aí o troco, não tocou, tem troca. E o corre é feito com quem trinca, agradece quem quiser. Escuta se puder, criticar pode falar. Mas essa porra não vai mudar, eu zelo a origem. Não peço a prazo, vejo quem tá do lado. E assim eu deixo o meu legado. Somando as ideias pra poder lançar. Multiplicando os temas e se atualizar. Dividindo as tarefas e se organizar. Subtraindo os buchichos do nosso patamar. Somando as ideias pra poder lançar. Multiplicando os temas e se atualizar. Dividindo as tarefas e se organizar. Subtraindo os buchichos do nosso patamar. Bruxo, Henrique, Constante, Elevação, MADR, Family.